Senso comum, senso comum, senso comum, senso comum, senso comum, senso comum. As pessoas presas ao senso comum, presas às coisas que não fazem mais parte de suas vidas, presa ao comodismo, presas ao fanatismo. São pessoas do senso comum. Não dei pessoas ignorantes que se conhecem como ser errante, não conhecem a si mesmo, continuam a falhar a qualquer preço. Seguem a moda do ser comum, seres comuns, vidas comuns, vidas sem graça. O tempo passa e sua desgraça aumenta, e a gente nessa desgraça. Senso comum, senso comum, senso comum. Pessoas sem graça numa vida chata de um mundo